Na série Sobrevivente, a história de Holly Wagner. Deixar o passado para trás. Quem nunca errou ou se arrependeu? Deus está disposto a esquecer nosso passado. Ele se importa com aquilo que estamos dispostos a ser e a fazer de agora em diante. Vamos conhecer agora Holly Wagner, uma jovem dos Estados Unidos que quase se afogou na bebida em busca da aceitação e foi salva por quem jamais poderia esperar. Ai, meu Deus, os meus pais brigavam o tempo todo. Lá do meu quarto, no andar de cima, eu via móveis sendo jogados, rolando pela escada, sabe? Gritaria. Ela era filha do meio de três crianças e Holly Wagner tentava manter a família unida em meio ao relacionamento violento de seus pais. Eles se divorciaram quando ela tinha 12 anos. Eu achava que se fizesse tudo o que supostamente deveria fazer, as coisas ficariam bem. Por isso, na escola eu praticava muitos esportes e atividades extracurriculares e tudo o que pudesse fazer, tentando fazer o que meu pai queria que eu fizesse, e eu tentava estar lá, fisicamente, por minha mãe, sabe? E depois de um tempo, eu desisti. Desistir significava passar os dias como sua mãe fazia, bebendo. Eu via minha mãe fazendo, então eu roubava a bebida que ela guardava dentro de um armário. Eu achava aquilo demais, eu não sentia mais nada, sabe? Acordava no outro dia e também não queria sentir mais nada. E por que isso foi um alívio? Eu não tinha como errar naquilo, sabe? E com tudo mais que eu tinha tentado fazer para ganhar a aprovação do meu pai ou, sabe, a felicidade da minha mãe, no fundo de uma garrafa de cerveja, todo mundo é exatamente igual. E quando você entra no bar, ninguém pede para você ir embora e eu não me sentia um fracasso nisso, entende? Quando estava no colegial, Holly levava bebida para a escola dentro de garrafas térmicas. Enquanto estudava na Espanha, no último ano do colegial, foi expulsa porque dificilmente estava sóbria. E quando voltou para casa, Holly não tinha mais nada. Minha mãe estava afundada no álcool e a única pessoa que eu podia ligar era para o meu pai e ele mandava dinheiro e eu comprava bebida. Tudo que ele me dava, eu gastava e eu ia ficar com ele, entende? Mas eu roubava a minha própria família. O único lugar que sobrou para Holly eram as ruas. Aos 21 anos, não tinha mais casa. Ela vagava pelas ruas de dia e dormia em abrigos à noite. Eu lembro de acordar certa manhã e só o cheiro perto de mim me deu muito nojo. Eu só conseguia pensar que era o cheiro da morte. Era o cheiro das pessoas morrendo. E eu percebi que aquele cheiro vinha de mim. Então eu fiquei muito assustada. Um dia, enquanto estava deitada em um beco, ela orou. Eu orei e comecei a chorar. Eu lembro de ter dito, Deus, precisa me ajudar. Eu não tenho para onde ir. Eu vou morrer. Foi quando Holly olhou para cima e viu Chris Sutarian. E Chris descreve o que viu. Uma garota jovem, de uns 40 quilos, ensopada, encolhida no chão. Pálida, surrada, machucada, que não tomava banho há um bom tempo. Ela tremia bastante, com a cabeça afundada no corpo. Eu não podia vê-la. Então eu fechei meus olhos e disse, Pai, o que quer que eu faça? E foi muito claro. Ele me disse, ame ela. Chris levou Holly para sua casa, a limpou e disse que Jesus a amava. Naquela noite, Chris não apenas me fez conhecer o Senhor por suas ações, mas compartilhou o Senhor comigo através da Bíblia e de seu testemunho. E eu aceitei o senhor aquela noite, mas eu não o conhecia bem. Eu sabia que algo tinha mudado, algo diferente, porque era a primeira vez que eu sentia esperança ou a possibilidade de uma alegria interior infinita. Depois de 5 dias vivendo com a família Soterian, Holly conheceu Grace e George Rosada, diretores do lar para mulheres New Life, em Manchester, New Hampshire. Foi ali que Holly retomou sua vida. Dia após dia, você via a cura se manifestando. Você havia aprendendo os ensinamentos de Deus e dizendo: "Nossa, eu posso vencer todas essas coisas." Foi um longo processo, porque eu fui privada de tudo que eu conhecia e de como eu me portava. E eles me ensinaram a preencher esses vazios com o Senhor e seus ensinamentos. E ter Jesus em primeiro lugar para mim foi como um grande presente. Às vezes a luta de Holly para retomar sua vida era muito difícil. Mas com a ajuda das pessoas à sua volta, Holly pretende continuar os estudos depois de se formar como a melhor de sua turma. Mesmo agora, é difícil para ela acreditar. Estava tão longe, eu não conseguiria terminar, ainda mais como a melhor da classe. Este ano, Holly começará a fazer pós-graduação depois de ter se formado em jornalismo. Eu olho para trás e eu vejo a minha história e o meu passado, e eu não conheço aquela pessoa, e eu fico impressionada quando vejo onde estou. E eu sinto que é um milagre. Eu não apenas estou viva, como eu tenho um futuro, tenho esperança, os meus sonhos estão se realizando. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Da difícil situação de estar na rua a uma estudante de faculdade, Deus é o único capaz de transformar a mais absoluta miséria humana em uma vida plena de alegria e liberdade. O apóstolo Paulo escreveu: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão." A mesma palavra é também eficaz para nós nos dias de hoje. Jesus enfrentou a cruz, entregou a sua própria vida e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser outra vez religados a Deus e assim vivermos uma vida de liberdade, livre do jugo da escravidão do pecado. A jovem Holly viveu aprisionada pelas correntes do alcoolismo, da infelicidade e da solidão, até que Deus a alcançou, trocou as suas vestes, transformou a sua vida e a cercou de amor. Quando as forças de Holly já estavam inexistentes, Deus deu a ela um novo sentido para viver. Uma nova esperança e um futuro. Não importa o que você é ou o que você já tenha feito, não importa o tamanho dos seus erros, o amor de Deus é maior e cobre multidão de pecados. Há perdão para você, há esperança, há uma nova vida te esperando. Deus não vai fazer remendos ou consertos paliativos. Ele vai te dar uma vida completamente restaurada para viver. Uma vida onde você não precisa de subterfúgios para ter paz e alegria. Se você deseja isso, ore comigo. Diga: "Deus, eu me arrependo por tudo que fiz no passado. Toma minha vida em tuas mãos e transforma-me. Te recebo como meu Senhor e Salvador." Amiga, amigo, saiba que em Deus há muito mais para você. Em Cristo as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Série Sobrevivente, uma produção do Ministério Desfrute Deus em parceria com o Clube 700. Visite os sites www.clube700.com.br e www.desfrutedeus.com.